Agora o vento agita as folhas do plátano, que a velha árvore sacode e que a terra recolhe no seu grande saco de folhas. Agora as folhas escorregam por acaso de um chão para o outro, arrastam-se, dançam, conhecem o terrível sopro do vento norte, um ar refletido no muro que divide as árvores e os donos. Agora o vento galga o muro branco, corre atrás das folhas, brinca com elas, verga as árvores. Só o portão de ferro não se move, apenas se agita, apenas se entreabre até ao espaço máximo das correntes que o seguram fechado. 7 centímetros de movimento. E o vento já passou. Já vai ali, lá, entorna outras folhas, outros pedaços, peles secas de árvore, a idade em folhas. Agora o vento amainou, cansou-se das folhas, como se cansara das velas do moinho e fizera a farinha de um anteontem esmaecido. Ainda não se ouvem os sinos a anunciar meio-dia. E apesar de agosto, já é outono outra vez.